ouvi dizer que alguém falou que de manhã o tempo parou. Pode ser pelo teu olhar, tem que ser por você. Tudo para com o teu olhar, tudo é gostoso de provar. Bombom de licor, café da manhã, dois esverdeados imãs. Tudo para com o teu sorrir, tudo é afável decidir. Torta de maçã ou petit gâteau, o mais invejado amor. Pode ser pelo teu sorrir, tem que ser por você. Tudo para com o teu sorrir, tudo é afável decidir. Bombom de licor, café da manhã, esverdeados imãs. Tudo para com o teu olhar, tudo é gostoso de provar. Torta de maçã ou petit gâteau, mais invejado amor.